Bom dia, pessoal. Quero dizer para vocês que alguns têm me escrito falado sobre o hábito da gente diariamente gravar essa nossa reflexão sobre as escrituras e agradecem. E eu queria dizer uma coisa. É um prazer. E quando a gente levanta cedo e a primeira coisa que eu penso é no texto da manhã, no que a gente vai compartilhar. De uma certa forma, isso nos liga em amizade. E para mim não é trabalho nenhum gravar essas pequenas mensagens, a não ser saber que tem talvez um amigo ou outro do outro lado que está ouvindo, quem sabe isso possa vir a ser útil. É um prazer muito grande e é uma lembrança também da necessidade de ler as escrituras todo dia, de refletir e de dar uma resposta que é de natureza teológica, né? E a teologia é isso, é a resposta que a gente dá ao texto das escrituras, no contexto que a gente vive, e isso feito a partir de um coração que está grato. E eu quero te dizer com toda certeza que é com muita gratidão por estar vivo, por ter mais amigos do que mereço, de ter mais oportunidades na vida do que eu poderia planejar. E é sabendo que é de um Deus tão bom que vem toda a sua palavra que a gente tem esse hábito de compartilhar. Tudo isso começou com um grupinho em volta da mesa. E hoje a gente sabe que tem gente em outros lugares que tem participado dessa mesa que se estendeu. Bom, vamos então conversar sobre os textos de hoje e quem sabe tirar daí algumas lições interessantes para a vida da gente. Lembrando que a gente está no tempo comum do nosso lecionário, que é quando a gente observa as escrituras para incorporar e aprender alguns princípios para a gente levar para a nossa vida, no nosso dia a dia cristão. Bom, a gente continua na leitura do Salmo 116, e é um salmo interessante porque ele coloca como ponto de partida do amor o fato de saber quem é esse Deus e esse Deus que ouve, né, quando eu fiz a minha súplica, se inclina para a gente e que presta atenção. É muito diferente de eu amo o Senhor porque ele me deu o que eu pedi, ou porque Deus me dá tudo que eu quero. O que nós temos em Deus nessa revelação do Salmo é um Deus que nos ouve. Se você tiver filhos pequenos, bem pequenininhos, por vezes eles vão pedir coisas absurdas para você. Por vezes vão pedir o que eles não precisam. E as respostas que a gente dá são variadas. A gente, assim como Deus, pode dizer sim, pode dizer não, pode dizer espera e pode dizer, olha, eu tenho uma ideia bem melhor do que a tua. E assim é Deus conosco. Mas o que a gente não pode deixar de fazer com os filhos da gente é aquilo que Deus nos faz, que é inclinar os seus ouvidos e ouvir com atenção as nossas súplicas. Do outro lado, isso também nos coloca na mesma posição dessa criança. A criança tem uma liberdade incrível de nos pedir os maiores absurdos. Ela pede para a gente para voar, ela pede para a gente aos 6 anos, pai, eu quero dirigir o seu carro. Ela pede a gente comida quando está com fome, água quando está com sede. Ela pede para ficar junto, pede para entrar no quarto. São pedidos normais de uma criança. E nós podemos também, diante do Senhor, pedir com a liberdade que uma criança pede. O que não quer dizer nem que nós estejamos pedindo corretamente, nem pedindo o que é o melhor, nem pedindo algo que seja necessário ser pedido. Assim como nós podemos fazer isso com nossos filhos, Deus também nos responde por vezes com um sonoro não. definitivo. Por exemplo, se uma criança pede para brincar com uma cobra ou para se colocar numa situação de risco qualquer, como colocar um grampo numa tomada, você vai dar um sonoro não e por vezes muito severo. Se uma criança te pede água, comida, abrigo, abraço, beijo, colo, você diz sim, claro. E nem precisava pedir, porque eu já ia providenciar isso para você. Deus, que é muito mais perfeito como Pai, também sabe de todas as nossas necessidades quanto ao que comer, o que vestir, onde morar, aquilo que a gente precisa para o essencial da nossa vida. E nós nem precisaríamos pedir, pois Deus, na sua bondade, providencia. Às vezes Deus diz: espera, como uma criança de 6 anos, 7 anos, e fala: Pai, eu quero aprender a dirigir. Fala: calma, vai chegar o seu tempo, e sim, você vai poder. Ou quando uma criança nos pede algo, e assim a gente faz com Deus também, e pede algo que espera, eu tenho uma ideia melhor do que a sua. E ela nos pede: ah, pai, vamos comer um cachorro quente? E você fala assim: eu vou te levar para comer alguma coisa muito mais legal. Vou te levar para ter uma experiência muito gostosa e comer um jantar de primeiríssima. Ou você pede para Deus: eu quero ir até a Morretes. E Deus fala para você: não, vou te levar em um lugar muito mais legal. Vou te levar na Piazza de Milano, sei lá. Às vezes a gente faz isso com os filhos, eles pedem uma pequena coisa e a gente tem uma ideia melhor. Ou a gente fala assim: olha, em vez de ir até Morretes, eu vou te levar até Paranaguá, vou te levar até a outra praia, vou te levar num rio. Eu tenho uma ideia melhor dessa viagem. Eu tenho uma ideia melhor daquilo que você está me pedindo. Bom, resumidamente, esse salmo diz que a gente pode chegar diante do Senhor, pedir-lhe como uma criança. Ele vai inclinar os ouvidos a nós. Ele vai responder dessas quatro formas. E sempre de maneira muito amorosa. E nós podemos não ter medo de pedir, mesmo que a gente peça uma bobagem, porque Deus, ele não está obrigado a nos dizer sempre sim, como se fôssemos uma criança mimada. Ou que Deus também se vá sempre com medo, a gente medo de pedir a Deus, porque ele vai dizer sempre não, também não é verdade. Por vezes ele vai dizer: espera, não é o momento ainda. E em outras vezes ele vai apresentar uma ideia que nem passava pela sua cabeça. Mas não tenha medo de pedir a Deus o que você precisa, e nem tenha dúvida de que ele não está ouvindo. Bom, aí a gente tem uma situação prática que acontece em Gênesis 24, que é quando o servo de Abraão vai na sua missão dada pelo seu mestre de encontrar uma esposa para Isaac. E na dúvida, com uma criança e de maneira muito infantil, ele pede sinais. Pede sinais de que Deus está aprovando. Essa coisa de pedir sinais na oração é bem do início da fé. É bem de um processo no qual a gente ainda não se acostumou a ouvir Deus ou observar a sua ação no dia a dia. Ouvir, ninguém ouve Deus falando audivelmente, mas ouvi-lo nas várias conduções, na maneira de ser, que as coisas acontecem, percebê-lo, essa seria a palavra mais correta. E aí o servo pede uma prova, fala: Deus, se for a mulher aí que o senhor vai me trazer, olha, que seja assim, eu vou pedir água para mim e ela vai oferecer para os camelos. Eu fico imaginando quanto que essa menina também, cara, é uma prova difícil, porque um camelo bebe água, meu irmão, e bebe muita água. Se mole, mole, mole, eu não verifiquei, mas 20 litros, 30, 40 litros um camelo bebe assim, numa sentada, depois de uma viagem. Você imagina essa moça com um balde, com um cântaro, descendo N vezes com esse balde e puxando essa água. e alimentando, porque água pro cara, tudo bem, qualquer moça daria. Agora, falar assim, não, tudo bem, de bom grado, eu vou dar para seus camelos também. Nós não estamos falando de um cabrito. Não estamos falando de uma vaca, estamos falando de dar água para um camelo. Essa menina era uma menina que já mostrava aí uma disposição para o trabalho, uma pessoa com um perfil que esse cara fala, Deus, me mostra aí, se for moça, que ela faça isso. Daí ele pergunta para checar mais uma vez quem é você, de onde você é, e descobre que a moça daquela região, que era uma probabilidade que ele estava procurando, vinha sim a ser parente do seu mestre Abraão. E ele fica muito feliz, fala, oh, Deus, obrigado e tal. E depois ele vai lá ter a conversa e fica acertado o casamento. Já coloca um piercing no nariz dela, né? Dá um pingente de ouro para ela colocar no nariz, uma ideia para você pensar assim na cena. Coloca umas pulseiras nela. E aí já vai aparecer um outro personagem que a gente provavelmente vai voltar a ele daqui a algum tempo, que é Labão. Labão é o interesseiro da brincadeira. Quer dizer, mesmo na hora que Deus está respondendo, que uma coisa bacana está acontecendo, tem gente que vai, sabe, perder o ponto, não perceber o que que está acontecendo de importante e vai começar a tratar o outro bem por causa da riqueza, ou vai começar a mostrar sua ganância, seu interesse secundário. Então, não é o fato de que Deus está te ouvindo, te respondendo, que vai te livrar e que todas as coisas que vão acontecer não vão permitir que você esteja atento aos espertinhos, aos espertões, a situações que podem continuar sendo enganosas. Mas isso é só uma dica para ficar pendurada aí. Por fim, a gente tem o texto de Jesus, no qual ele nos chama a refletir. E antes que você entenda mal, eu duvido que Jesus fosse contra lavar a mão, lavar copo, lavar prato. Não é disso que ele está falando. No texto, a gente vê um grupo de pessoas que fica preocupada com o fato dos discípulos de Jesus estarem comendo sem se lavarem cerimonialmente. Entre as instruções que os povos do Oriente Médio, especificamente os judeus e árabes, seguiam e seguem, tem essa de se lavar, né? Obviamente, isso tem N vantagens do ponto de vista da higiene, da transmissão de doenças e coisas que aconteceram e que mantiveram esse povo puro. Só que, como toda tradição é muito boa, mas quando ela se torna uma obrigação, quando ela se torna um sinal externo, quando ela substitui um coração convencido pelo princípio que aquela tradição, aquele simbolismo revela, ela se torna perniciosa, porque ela vira um ídolo. E Jesus faz uma provocação. Essa é uma fase do ministério de Jesus em que ele está extremamente confrontativo com a liderança religiosa e fala: Vocês são os hipócritas, cara. Vocês ficam medindo qual a comida que pode, qual a comida que não pode comer, vocês ficam olhando a lavação de roupa, a lavação de mão, a lavação de copo, a lavação disso, disso e daquilo. E tudo isso fazem, e isso não quer dizer que essas coisas sejam ruins, mas para não ter que fazer um coração lavado, para não ter que mudar aquilo que você tem no seu interior. Em Marcos, no capítulo 7, mesmo na continuação desse texto, você vai ver Jesus chamando a atenção e alertando que, cara, vocês se preocupam com o que está do lado de fora do homem, como se essas coisas fossem contaminá-lo. Mas nada que entra no homem pode torná-lo impuro no sentido da pureza da alma. É o que sai do homem. Quando a gente olha uma coisa do lado de fora da gente, por exemplo, uma pessoa sem roupa, uma oportunidade de ganhar com ganância, um ato qualquer que a gente possa produzir de desonestidade, É como se a gente acreditasse de fato que a ocasião faz o ladrão, que é um ditado bem comum no Brasil. Ora, se eu acredito que a ocasião faz o ladrão, eu estou assumindo claramente que todo mundo é ladrão. O que torna lascivo não é a roupa que uma pessoa usa, que justifica, por exemplo, na nossa sociedade misógina, para alguns, o estupro que algumas moças sofrem. Não é o fato de ter a possibilidade de mexer em milhões que torna você um corrupto, para falar de temas atuais. Não é o fato de que não existem câmeras de velocidade que te dá autorização para ultrapassar a velocidade e cometer um crime de trânsito. O fato dessas coisas externas existirem ou deixarem de existir simplesmente dão a oportunidade de mostrar o seu caráter, o que está dentro de você. O que torna você lascivo não é a roupa de uma moça, é o seu coração e o seu olhar que sai de você. O que torna você ladrão não é o fato de ter diante de você uma mala com 500 mil dólares. É o fato de que a sua ganância, que nasceu no seu coração, vê naquela oportunidade a oportunidade de cometer um crime. O que torna você hipócrita não é o fato de você ser polido com alguém ou educado com alguém, mas quando você faz isso e no seu coração você odeia aquele alguém. Ou seja, o que Jesus está chamando a atenção nesse outro aspecto do Novo Testamento, do texto de hoje, é que o que torna você mau, ruim, lascivo, mentiroso, indecente, qualquer coisa que tenha de pensamento ruim, homicídio, adultério, cobiça, maldade, engano, devassidão, inveja, calúnia, arrogância, insensatez, nada disso tem a ver com o ambiente externo. Ah, fui insensato porque eu estava ali com um bando de gente insensata e fui insensato também. Não, você foi insensato porque você é insensato. Porque você é tolo. Porque você gosta daquilo e você não lavou o seu coração, não mudou a sua postura. Então, Jesus, ao confrontar esses caras, ele não está dizendo que é ruim lavar a mão, assim como não é ruim ser educado, ou não é ruim você ter algumas estruturas de controle. Não, não é isso que faz você melhor ou pior. O que faz você melhor ou pior é o que está no seu coração, é o que vai lá dentro. Para a gente ligar essa história com a outra, aquele servo de Abraão, extremamente correto, o homem que estava ali pedindo a Deus e tal, mas já parou para pensar, ele está com a riqueza do seu patrão na mão, ele está numa missão longe dos olhos de Abraão, e ele a cumpre corretamente, sem nenhum tipo de dúvida. Porque é um homem que não precisava de nenhum freio moral para fazer o certo. E por isso a sua oração também vai se tornar uma oração facilmente atendida. Porque ele está, mais do que qualquer outro motivo, a pessoa que ora, a pessoa que pede e a pessoa que age moralmente, e moral é aquilo que você faz quando ninguém está olhando, é porque sabe que não interessa. O que seja, você está 24 horas por dia diante dos olhos do Senhor, que não tira o olho de ti, não para te vigiar, não, mas porque te adora, gosta de você demais. E aí, diante de Deus, eu não tenho como levar os 500 mil, eu não tenho como agir lascivamente com uma moça, eu não tenho como agir sutilmente para tirar alguma vantagem. Bom, essas são as dicas de hoje. A primeira é sobre Deus te ouve sempre, não necessariamente ele te responde como você quer. Dois, você pode pedir a Deus o que você quiser. Três, você pode sim pedir sinais a Deus e seguir com ele com toda certeza, mas isso não quer dizer que não vá aparecer situações de espertalhões ou de desvios que podem acontecer, né? Porque Deus está te respondendo que alguma coisa deixou de ser normal. E por fim, a dica de Jesus hoje é Cara, se preocupa como é que tá teu coração e não como você parece do lado de fora para os outros. Tá bom? Que Deus te abençoe, que o dia seja muito bom e que a gente possa ir aplicando esses princípios na nossa vida de modo que a gente seja bem mais sábio. Um abraço.